Vamos, vamos, cheguem todos, tomem seus lugares, o grande show vai começar. Hoje tem show, venham todos ver. Asfixia, retina, colora, melanina, aumenta a adrenalina. Essa é minha vida, vitória garantida, prosperidade, confissão positiva. Poder de persuasão, manipular a multidão, soltear a fumaça, aumenta o som. Foca em mim, só em mim, alguém precisa brilhar aqui. Entretenimento, entretenimento, É só progresso, não tem regresso, achei a fórmula do sucesso. Boa oratória, dicção, minha trajetória, ascensão. Final da história, não sei não, vivo o hoje, isso é muito bom. Hoje tem show, venham todos ver, tomem seus lugares, vamos te entreter. Hoje tem show, venham todos ver, tomem seus lugares. Troca, você tá ligado? Por esse momento os egos são inflados. Eu com os aplausos, você com o que eu falo. Não falo contra o pecado, o acordo fechado. Querem costurar o véu que foi rasgado. Ligo o holofote, me ilumine no palco. Você já sabe quem é visto, não é lembrado. Não sou o pastor, eu sou o empresário. Palestra motivacional, pique stand-up. No púlpito me pareço multifaces. Ar central, botou na cachoada. Sair pra quê? Aqui é minha morada. No final das contas, tenho que pagar as contas. Caixa de 30 mil, deposita na minha conta. Entretenimento, entretenimento, Translado, um carro, passagem de avião, hotel, 5 estrelas e o palco é monstrão. Produzir um CD, depois roubar meu irmão, trair a esposa, não pega nada não. Eu movimento o esquema e arrasto multidão. Se falar mal de mim no camarim, sai na mão. CD e DVD com meu brother ali na porta. No final eu conto os lucros e quem se importa. Hoje tem show, venham todos ver, tomem seus lugares, vamos te entreter. Hoje tem show, venham todos ver, tomem seus lugares, vamos te entreter. Hoje tem show, tem sim senhor. Hoje tem show, tem sim senhor. Hoje tem show, tem sim senhor. Tem sim senhor, tem sim senhor.